agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo. Oferecimento. Conheça e acesse jardindacerveja.com.br 3574-5556, Rua Santos Dumont, 274. Hoje, com Cristina Pinheiro. As autoridades do Paraguai confirmaram nesta sexta-feira, aquele que se for concretizado, será um dos maiores investimentos privados dos últimos anos na região da Tríplice Fronteira. A construção de um hotel e um cassino da rede internacional Hard Rock, na cabeceira Paraguai da Ponte da Amizade, onde hoje funciona o pátio de caminhões da aduana de Cidade del Este. O projeto, apresentado ao Ministério da Indústria e Comércio e apoiado pela Prefeitura de Cidade del Este, prevê hotel de alto padrão com cerca de 250 quartos, centro de eventos para 2.500 pessoas, cassino com mais de 500 máquinas caça-níqueis, 3 restaurantes, mais de 1.000 vagas de estacionamento e mudança total de uma área que, apesar dos esforços recentes, encontra-se degradada. Ainda não há informações concretas sobre o valor a ser investido, que giraria em torno de 70 milhões de dólares e o cronograma de construção da estrutura. Porém, o projeto é aguardado com muita ansiedade pelos gestores locais, que executam em paralelo a quarta etapa do plano de reordenamento do centro de Cidade del Este, visando tornar as quadras próximas à Ponte da Amizade um lugar mais agradável para as compras dos turistas que visitam a região da Tríplice Fronteira. De origem britânica, a rede Hard Rock tem como marca inconfundível uma guitarra e é considerada uma das empresas mais valiosas do setor de entretenimento e turismo, contando com 190 unidades em 58 países, além de 10 cassinos, com o que pretende construir no Paraguai, no Brasil. A rede está presente com seu Hard Rock Café nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 25 de outubro de 2014. Bom dia! Presidente da Paraná Turismo visita Foz do Iguaçu e municípios lindeiros para impulsionar ações de integração da atividade turística. Prêmio que homenageará personalidades de turismo de Foz do Iguaçu foi lançado oficialmente nesta semana no Hotel Bourbon. Conselho de Administração anuncia corte de 3 das 4 diretorias do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Contur cobra providências em relação à acessibilidade dos atrativos do Parque Nacional. Atrativos de Foz do Iguaçu e região foram divulgados nesta semana no Chile e na Argentina. Parque Nacional do Iguaçu terá horário especial no domingo de eleições. 11 horas e 6 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, a melhor picanha na pedra de Foz está no Jardim da Cerveja. 3574-5556. CBN Turismo. Onze horas e 12 minutos, temperatura de 32 graus já aqui em Foz do Iguaçu, com umidade relativa do ar 54%. A previsão do tempo para hoje em Foz do Iguaçu, região da Tríplice Fronteira, é de muito calor e possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e no início da noite, com sensação térmica acima dos 35 graus. Para amanhã, domingo, de segundo turno das eleições, sol entre nuvens e temperaturas entre 19 e 33 graus. Para segunda e terça-feira, quarta-feira, sol entre nuvens e temperaturas que ultrapassam a casa dos 30 graus na Terra das Cataratas, com baixa probabilidade de chuva. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã de sábado, com operações normais no Aeroporto Internacional Catarata em Foz do Iguaçu e no Aeroporto Internacional Guarani em Mingaguaçu, região metropolitana de Cidade Leste, e também no Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, lado argentino da fronteira. Na BR-277, o pico do tráfego de veículos de passeio no sentido Foz do Iguaçu deu-se por volta das 9 horas da manhã, porém ainda é grande a movimentação de automóveis chegando à tríplice fronteira. Se você vai pegar a estrada, atenção quanto aos trechos em meia pista no perímetro urbano da cidade de Medianeira, quilômetro 670 e 672. A movimentação na ponte internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai neste momento, está bastante intensa, a ponte que estava com movimentação bastante intensa desde as primeiras horas da manhã. Continua o trânsito bastante lento neste momento, tanto em direção ao Paraguai quanto em direção à Foz do Iguaçu, deixando a travessia das duas aduanas também de forma bastante complicada e bastante lenta. Essa movimentação em direção ao Paraguai deve permanecer com trânsito bastante lento e complicado nos próximos instantes. Aqui neste momento é registrada uma longa fila de veículos, fila que se movimenta lentamente em direção à aduana brasileira, que dá acesso à Ponte da Amizade. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, registro de filas na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu e previsão de muita movimentação no período da tarde, quando deve ser grande também a circulação de turistas na região trinacional. Redobre os cuidados também no acesso ao Dutch Free Shop, localizado metros antes da aduana argentina. Na BR-469, o fluxo maior de veículos segue em direção ao aeroporto e ao Parque Nacional do Iguaçu, com recomendação de cuidado na passagem pela rotatória da Avenida das Cataratas, curvas do Rio Tamanduá, entrada dos bairros Remanso Grande e Vila Carimã, e na rotatória de acesso ao Centro de Convenções. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 780 mil litros de água por segundo, metade do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, com opção de passeio de barque no Lago do Porto Catamarã e apreciação noturna da iluminação monumental da barragem, uma hora mais tarde devido ao horário de verão. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. A Gestão Integrada do Turismo apresentou nesta semana o Prêmio 100 Anos de Turismo, que será entregue no mês de novembro a 100 personalidades que fazem ou fizeram parte da história do turismo de Foz do Iguaçu. Quem acompanhou o lançamento foi o repórter Eli Silva. Apresentado nesta quinta-feira no Hotel Bourbon o Prêmio 100 Anos do Turismo, uma realização da Gestão Integrada do Turismo e organização do Instituto Polo Iguaçu. Para Fernanda Helena Fedrigo, diretora executiva do Polo Iguaçu, o projeto consiste em homenagear personalidades que construíram a história do turismo da cidade, sendo que a população será responsável pela indicação dos nomes. É o lançamento do Prêmio 100 Anos de Turismo para a imprensa. O prêmio é uma homenagem para 100 personalidades que fizeram parte da história do turismo de Foz. Nós estamos no ano do centenário, então a gente quer comemorar o centenário, também fazendo uma alusão ao turismo, porque a história da cidade se confunde com a história do turismo também. Esse prêmio será dado somente esse ano com relação ao centenário ou esse prêmio será implantado direto agora? Não, somente esse ano. É uma alusão ao centenário e nós estamos recebendo indicações da comunidade através do site e também um levantamento que a gente está fazendo, uma pesquisa. Quem foi o primeiro hoteleiro, o primeiro dono de agência de viagem? Então a gente está fazendo todo um levantamento histórico para que essas pessoas, aí a gente vai chegar nas 100, receberão um prêmio nesse dia. Só esse ano. No que vem a nossa proposta é fazer alguma outra coisa. Hoje é só o lançamento? Hoje é só o lançamento para a imprensa, exatamente. O prêmio vai ser, dia 22 vai ser a entrega, no dia 13 de novembro encerram as inscrições para a votação e nessa semana, primeira semana de novembro, a gente já vai apresentar a lista dos indicados. A imprensa também vai indicar alguém ou não? Está aberto, para quem quiser. É só entrar no site, tem o regulamento, né, de quem pode ser indicado e também a... Através da pesquisa que a gente está fazendo, qualquer pessoa pode indicar. Qualquer pessoa da comunidade. É aberto, não tem... É uma maneira de premiar e resgatar também a história da cidade? Exatamente, valorizar as pessoas que passaram pela cidade, que contribuíram, resgatar a autoestima também da comunidade, para ela entender a importância do turismo, o papel que elas tiveram. Essa é a ideia do prêmio. E também a ideia é marcar um evento oficial de turismo. Então, todo ano a gente quer ter um evento do trade turístico marcado, onde a gente se encontra, né? E aí, ano que vem, a gente inventa uma outra coisa. Os eleitos receberão os troféus em noite de gala, a ser realizado no dia 22 de novembro, no Hotel Bourbon. Para a CBN Foz, Eli Silva. Agora, 11 horas e 18 minutos. CBN Turismo. Presidente da Estatal Paraná Turismo, a executiva Juliana Vosnica, visitou o extremo oeste do Paraná para participar de reunião com gestores dos municípios e conhecer algumas das ações que estão sendo desenvolvidas na cidade de Foz do Iguaçu. Em entrevista ao programa CBN Foz Edição da Tarde, Vosnica falou sobre ações que visam a integração turística dos municípios da região e o seminário realizado na última sexta-feira na cidade de Santa Helena. Acompanhe. Paraná Turismo, e em parceria com o Sebrae, realizou uma oficina de marketing no município de Santa Helena. Na verdade, essa oficina ela foi realizada para a instância de governança local, que é a Detur Oeste. A Detur Oeste ela conta com todos os municípios da região oeste, os municípios lindeiros, a Itaipu. E o objetivo principal foi elencar o que já está pronto para ser promovido da região oeste do Paraná, da região de Foz do Iguaçu, o que nós ainda precisamos fazer, o que nós precisamos consolidar, quais são os principais produtos que já podem ser oferecidos nas feiras de turismo e aqueles que ainda é preciso que a gente faça essa consolidação e essa articulação. Até porque no turismo nós temos aí uma série de mercados. Então é importante definir o que está pronto para ser promovido no mercado internacional, como Foz do Iguaçu, por exemplo, que é um destino internacional consolidado, um dos três destinos indutores do estado do Paraná, e é um ícone do turismo do Brasil. Mas esses municípios que são próximos à cidade de Foz do Iguaçu, as Cataratas de Iguaçu, podem também fazer essa promoção a nível regional ou, eventualmente, alguns nível nacional. E o que acontece? O nosso objetivo é fazer com que aquele turista mais próximo dessa região que venha para Foz do Iguaçu possa ficar um ou dois dias a mais e conhecer, talvez, por que não, Itaipulândia, Santa Helena, que são muito fortes aí no turismo religioso, no turismo cicloturismo, agora também com a recente viabilização e inauguração do Parque das Termas em Itaipulândia. Então, nós pudemos verificar aí uma série de ações que vão poder ser feitas com a participação de todos os municípios, e essa articulação com a instância de governança, com a Detur Oeste, é muito importante. E a partir daí, a gente vê Foz do Iguaçu muito bem posicionada no mercado de turismo, com a inauguração aí de novos atrativos, novos equipamentos turísticos. Então, a ideia é cada vez mais fortalecer essa parceria da Paraná Turismo, do governo do estado, não só com a prefeitura, mas com o trade turístico local. Você falou, né? A gente fazer com que o turista permaneça mais que um ou dois dias aqui em Foz do Iguaçu, que não se restrinja, né, aqui na nossa região, de vir aqui visitar as cataratas, Itaipu, as compras no Paraguai, né, a alimentação na Argentina. É possível, vocês venham para o naturismo, venha alguma forma de nós criarmos, por exemplo, um circuito, é isso? A ideia de fazer, criar esse circuito aqui em Foz do Iguaçu e também os nossos lindeiros aqui. Nós temos ótimas opções lá, como Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha. É possível se criar esse circuito? Com certeza. E principalmente com o turista regional e, eventualmente, estadual, até nacional. Com o turista estrangeiro, nós sabemos que ele vem, às vezes, por um período menor. Mesmo assim, na sexta-feira, mesmo, eu estive visitando o novo museu de cera, o Dreamland, e é um equipamento turístico a mais que pode fazer com que o turista permaneça mais tempo. A própria gastronomia do Paraná, um projeto novo que a Paraná Turismo, através de uma demanda do nosso governador Beto Richa, de valorizar cada vez mais a gastronomia do Paraná. Nós criamos, então, esse projeto há um ano, se chama Gastronomia Paraná, e o objetivo é fazer com que os chefes paranaenses utilizem cada vez mais os ingredientes locais, os ingredientes regionais, ingredientes orgânicos, que os chefes comecem a valorizar mais também os pratos típicos. Quantos pratos típicos nós temos no nosso estado? Nós elencamos aí mais de 180 aqui na região oeste, muitos. E o que nós queremos é poder ofertar esse prato típico, não só durante as suas festas, mas também nos restaurantes ao longo do ano. Recentemente nós tivemos um evento em Curitiba que nós levamos 5 pratos típicos do estado, o barreado, o porco no rolete, o cabrito da região ali de Virmon, o carneiro no buraco de Campo Mourão, e alguns chefes fizeram releituras desses pratos. Ficou muito interessante. Então esse projeto da gastronomia, ele vai passar pelo estado todo, e aqui nós já temos aí uma iniciativa bem interessante, que é o Iguaçu Gourmet. O Iguaçu Gourmet também está sendo feito através de uma parceria aí da Cassiopar, Sebrae e outras entidades, e hoje já faz parte do Gastronomia Paraná. Então, a gente tem participado das reuniões e nós queremos o quê? Que esse turista que vem para cá saiba que pode experimentar uma gastronomia diferenciada, uma gastronomia, nesse caso, da Tríplice Fronteira, e que tem um diferencial a mais. Sempre o objetivo nosso, da Paranaturismo, da Secretaria Municipal de Turismo, de todos aqueles, né, do Conselho Municipal de Turismo, é fazer com que esse turista permaneça mais tempo. O Paraná é um estado de turismo de eventos e negócios. 50% do turista que vem para cá vem para participar de eventos ou fazer negócios, mas esse turista pode trazer a família, ficar o final de semana e, claro, ir visitar alguns municípios lindeiros. Por isso, a gente tem feito esse trabalho. E, além do mais, só esse final de semana, por exemplo, nós vimos aqui que tivemos conhecimento um evento de medicina veterinária, um congresso internacional do trigo com mais de 600 participantes, um outro evento da Eletrobras e tantos outros, apenas um evento também de locadoras de veículos. Então, Foz do Iguaçu cada vez mais representa um ícone do turismo de eventos e negócios em complemento ao turismo de lazer. Até porque o principal da atividade turística é combinar esses dois segmentos. De nada adianta a gente ter um turismo de eventos e negócios forte se a gente não tem um complemento de lazer. Nós temos que evitar sazonalidade e fazer, então, com que naquele período de dezembro, janeiro, onde os eventos diminuem, que o turista venha. E Foz do Iguaçu é um exemplo muito grande nesse sentido. E nós temos em construção a Secretaria do Turismo, a Paranaturismo, o Governo do Estado, de duas centrais de atendimento ao turista aqui em Foz. Uma na praça e a outra na Rodovia das Cataratas. Estão em construção, um recurso que foi viabilizado também por conta da Copa do Mundo, mas que demonstra a importância que Foz do Iguaçu tem tido nesse fator. E sendo um município indutor, é muito importante que tenha esse trabalho integrado com os lindeiros. E ainda falando um pouco sobre eventos e negócios, a gente tem o Centro de Convenções, que é um ícone também do estado, extremamente bem localizado, Foz do Iguaçu. Inclusive, conversando com o pessoal desses eventos, o grande diferencial é a proximidade do aeroporto, a proximidade, a rapidez com que é possível se deslocar aqui em Foz, nos atrativos turísticos, nas convenções, nos hotéis. Então, quer dizer, isso facilita muito para quando existe a escolha de definição de um local para o evento. E o Centro de Convenções, então, de Foz do Iguaçu, pode se tornar cada vez mais um importante equipamento que vai agregar, então, mais valor, agregar mais tempo e turistas para cá. E esse trabalho de concessão do Centro de Convenções é muito importante, vem sendo pilotado aí pela administração do Centro de Convenções, né, uma parceria também com o Governo do Estado e Prefeitura, e vai fazer com que ele possa oferecer uma estrutura cada vez melhor para aqueles que querem realizar eventos. Foz hoje já tem equipamentos turísticos e equipamentos de eventos muito importantes nos hotéis, mas a consolidação de mais um equipamento de qualidade, que já existe, mas que só vai melhorar, é de fundamental importância. Mas é a consolidação, então, de um trabalho que tem sido feito nas regiões, nas 14 regiões turísticas do estado, mas vale destacar que aqui é uma região que é a região de um dos municípios indutores e também a região aí de uma das 7 maravilhas do mundo. Eu acho que a gente não precisa nem falar da importância de Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu, da Itaipu, da Itaipu Binacional, e dessa região para o nosso estado, que é realmente a grande vitrine para o mundo todo. Essas, então, foram as palavras de Juliana Vosnica, presidente da Estatal Paranaturismo, em conteúdo que você encontra disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br/entrevistas. CBN Turismo. Em nota divulgada ao mercado nesta semana, o Ministério do Turismo destacou a importância dos destinos de fronteira para o turismo brasileiro. Segundo a nota, apenas no ano passado, na região do Pantanal, 210 mil turistas brasileiros e estrangeiros gastaram cerca de 36 milhões de reais no comércio fronteiriço com a Bolívia, localizado a menos de 6 quilômetros do centro do município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Outro destaque, segundo o Ministério, é a região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, consolidada entre os destinos turísticos mais visitados do continente. Pensando nisso, o Ministério do Turismo afirma que vai debater políticas de estímulo ao turismo de fronteira por meio do Programa de Turismo de Fronteiras, o Frontur, que envolve também representantes da Polícia Federal, Receita e Academia. Entre as iniciativas do programa, destaca-se o auxílio na preparação para grandes eventos, tais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas em 2016. Segundo o secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertz, a tendência é de manutenção da tendência e aumento na procura pelos destinos fronteiriços por parte dos brasileiros e também dos visitantes dos demais países do continente, situados no raio de 2 mil quilômetros de distância. Esse é o maior potencial de relacionamento para o turismo internacional de qualquer país. Na Europa é o principal movimento turístico dos países europeus. Vai se configurando na América Latina com o aumento da relação logística terrestre, mas também com o incremento pouco a pouco também da relação de voos diretos para os países da América Latina, integração aérea, e vai se integrando também um turismo de proximidade. O turismo mais forte sempre será aquele de menos de 2 mil quilômetros. Por isso nós temos que apostar no turismo de integração, turismo de fronteiras e turismo de proximidade com os países da América Latina. Palavras de Vinícius Lumertz, secretário nacional de Política de Turismo. Agora são 11 horas e 29 minutos. A seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a redução dos cargos de diretoria no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Em reunião realizada nesta sexta-feira, 3 dos 4 cargos foram extintos por decisão do Conselho de Administração. CBN Turismo até o meio-dia, nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, a melhor picanha na Pedra de Foz está no Jardim da Cerveja. 3574-5556. CBN Turismo. Horas e 34 minutos. É localizado no Jardim Central em Foz do Iguaçu, o Parque Monjolo está passando por nova etapa de recuperação, realizada em parceria entre a Prefeitura Municipal e a Binacional Itaipu. Em entrevista a Guilherme Wojciechowski, nesta semana, o diretor de meio ambiente da Prefeitura, Carlos Miglioli, disse que o objetivo é tornar o espaço mais atrativo, tanto para os moradores como para os turistas que visitam a região e procuram por parques urbanos. O Monjolo ele foi contemplado com um convênio, né, município e Itaipu Binacional, onde em 2013 iniciou-se o trabalho de revitalização, né, que a gente chama de primeira etapa, que foi a reforma dos alambrados, substituição do morão e o piso de concreto. Essa segunda etapa começou agora em 2014, se contempla agora, está se finalizando o projeto, né, de iluminação, um projeto com LED, ambientalmente correto e sustentável. Né? E a terceira fase dessa segunda etapa está em processo de licitação, que é a substituição e a construção de pontes de concreto e a substituição do pergolado de eucalipto por concreto também, que é mais segurança para a população. Né? E mais do que um espaço de lazer, o Parque Monjolo é também uma área bastante importante para a preservação do Arroio Monjolo, um dos principais cursos d'água no perímetro urbano aqui de Foz? Isso, o Monjolo é a nascente, né? O Arroio Monjolo é a nascente ali no Parque Monjolo, em torno também. Então tem todo um carinho, todo um trabalho de educação ambiental nessa preservação, né? Isso a gente passa também para alunos de escolas municipais, né? E para a própria população ali do bairro, né? Para preservação, essa ciência de preservação. Eu acho que um trabalho desse, né, só se consegue um sucesso quando um coletivo, né, trabalha junto, parceiros trabalham junto. Né? Quando falamos do Parque Monjolo também, vamos até passar aqui alguns atrativos para a população que está nos acompanhando. Tem ali aquela área de lago ali, que antes inclusive era meio que até um banhado, né, aquela área ali. Há espaços para caminhadas. Quais são as opções disponíveis no estádio atual do parque? Hoje o visitante, né, que vai no Monjolo, ele tem uma academia a céu aberto, onde ele pode praticar seus exercícios no final da tarde. Né? Ele tem um lago onde muitos frequentam, fazendo a sua pescaria de lazer, né? E tem a caminhada, só que a pista de caminhada ela não está completa ainda devido à falta da implantação das pontes, mas até janeiro ou fevereiro de 2015, a gente espera já ter concluído essas obras que possa dar esse lazer à população de Foz e ao pessoal do bairro. Com relação à segurança, até você colocou aqui que é uma das principais preocupações, né, quando foi feito esse trabalho. Como é que está atualmente? É feito o monitoramento através de câmeras e também servidores da Guarda Municipal ali por perto? Corretamente. A Guarda Municipal tem todo um trabalho de monitoramento. Quando surge alguma situação desagradável, né, viaturas são acionadas e vão até o Parque Monjolo fazer essa inspeção de segurança. Foz do Iguaçu é uma cidade que muita gente reclama com relação aos bairros, de que são poucas as áreas de lazer disponíveis. Eu me recordo, inclusive, que algum tempo atrás foi colocada a questão de construção de um parque ali na região do Horto Municipal, um lago municipal. Como é que está essa situação atualmente? Isso é um projeto que está sendo estudado, né, para essa implantação do parque municipal. O município de Foz hoje ele contempla 54 praças, entre praças e parques ambientais. O prefeito Irine Pereira tem essa preocupação e se cria também novos projetos para as outras praças. Como eu disse, é um processo de longo prazo, porque cada praça tem um espaço físico, né, uma adequação ambiental, de que forma que você pode melhorar, e a contribuição da população também nessas reuniões, nesses projetos, o que eles podem nos orientar, no caso, quando você desenvolve um projeto, você chama a população e ela é parceira nesse sentido de melhorias para aquela área. Até porque a preservação de muitos dos espaços, tanto preservação ambiental como também de equipamentos, isso depende diretamente da comunidade envolvida, né? O que a gente faz é para a comunidade, é para a população. E se não tiver essa contribuição deles nesse sentido, né, em questão de preservar, em questão de nos ajudar a preservar o equipamento, a própria área. Então, mais uma vez, eu peço que a população, né, quando houver alguma irregularidade, que denuncie junto à Secretaria de Meio Ambiente, que é o 2105-1207, que a gente encaminha um pessoal, né, da fiscalização para fazer essa vistoria. Essas então foram as palavras de Carlos Miglioli, ele que é o diretor de meio ambiente da Prefeitura de Foz do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. Agora 11 horas e 38 minutos. Foz do Iguaçu vai estar sediando hoje à tarde, a partir das 2 horas, na Uniamérica, o seminário Repensar a Cidade. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o Alexandre Baltazar, o professor Alexandre, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniamérica, e também com a Thaís Soares, representante do Instituto Polo Iguaçu. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes da CBN. Professor, esse seminário Repensar a Cidade, qual que é o objetivo dele? Olha, nós estamos criando o curso de arquitetura agora para o ano que vem, esse seminário, essa série de seminários que nos foi solicitado inclusive pelo Instituto Polo Iguaçu, através da Profos, que é um núcleo integrado de gerenciamento de projetos, ele faz parte de um objetivo de criar, fomentar uma massa crítica acerca de temas importantes para a nossa cidade. Então é uma série que nós vamos ter de seminários. O primeiro é sobre patrimônio cultural, que tem como objetivo a gente provocar o debate acerca de um problema muito sério que existe na nossa cidade, que é literalmente a gente está apagando a nossa memória edificada. Casas dos nossos pioneiros, de famílias que tiveram uma importância e têm uma importância até hoje na construção do nosso município, estão dando lugar a arranha-céus. A nossa lei de tombamento, que tem como objetivo promover essa preservação, ela ainda não está em vigor, apesar de ser uma lei do início da década de 90, então falta regulamentação. Então a gente vê que falta debate, falta provocar um pouco a sociedade. Foz tem história, Foz tem os pioneiros que precisam ser resgatados, essa história precisa ser revelada. E ao nosso ver, quando a gente avalia, por exemplo, a questão do patrimônio de Foz, existe um patrimônio que é o óbvio. por exemplo, o Gresf, o Hotel Cassino, a Fundação Cultural, a sede da Prefeitura. Tem uma série de edificações que todos concordam, é um consenso de que é patrimônio histórico. Mas a gente pergunta acerca das residências destes pioneiros, os Vancher, os Bubiak, famílias como... Enfim, vários desses pioneiros que têm essas construções. A casa do Harry Schink, por exemplo, que é a nossa vedete da vez. A gente está muito preocupado no sentido de preservar e de resgatar essa memória. O primeiro fotógrafo de Foz do Iguaçu. Nós conversávamos, inclusive, a respeito disso agora há pouco. No ano do centenário de Foz do Iguaçu, um grupo de estudantes já tinha, inclusive, se mobilizado para fazer esse resgate, principalmente, né, da casa desse primeiro fotógrafo, a primeira farmácia. E no ano do centenário de Foz do Iguaçu, a gente sente a falta desse resgate desses prédios históricos. Exato, né? Exato. Então, por exemplo, dando a disciplina de técnicas retrospectivas, né, a disciplina que trabalha com a questão do patrimônio, os nossos alunos descobriram essa casa, que eu não conhecia, né, eu não sou de Foz, eu estou em Foz tem alguns anos, e quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, incomodadíssimo. Assim, gente, se fosse uma cidade que já tivesse uma lei de tombamento, que já tivesse uma massa crítica acerca do patrimônio histórico edificado, essa casa já estava tombada. Entende? Aí os alunos tiveram a ideia, por que não fazer o Museu da Fotografia, já que é a casa do primeiro fotógrafo de Foz? O que a gente conhece de foto histórica da cidade, 90% é do Harry Schink. Entende? Então olha só o apelo que tem isso para a preservação da nossa memória. E um aspecto que a gente quer debater hoje no seminário é que pouca gente faz relação desse patrimônio histórico edificado com a questão cultural na cidade, por exemplo, no tocante à participação política, no interesse pelas decisões que ocorrem na cidade. Uma cidade que tem a sua memória resgatada e fortalecida reflete-se numa maior participação. O cidadão tem uma autoestima mais elevada, ele valoriza mais o seu contexto urbano, social, entende? Então, como nós temos uma cidade basicamente formada por migrantes e imigrantes, ou seja, pessoas que vieram do Brasil e do mundo para morar aqui, nós precisamos fortalecer um pouco essa história para poder equilibrar essa questão cultural na cidade. Thaís, qual é a participação do Polo Iguaçu? Vocês já tiveram essa iniciativa de propor esse seminário, mas como que vocês estão trabalhando efetivamente nessa questão dos prédios históricos e também nessa lei de tombamento aqui em Foz do Iguaçu? O Profos, que é o núcleo de gerenciamento de projetos, ele surge do Polo Iguaçu, que é uma ONG que tá ligada ao turismo, né? Então, a gente identifica as demandas da cidade com relação a principalmente ao turismo, e a gente procura integrar atores que possam contribuir para solucionar esses problemas que decorrentes. No caso da Uniamérica, a gente identificou alguns temas que precisam ser discutidos, que precisam ser levantados, e então convidamos a Uniamérica para formar esse seminário, que serão seis eventos com temas assim bastante pertinentes na realidade da cidade, patrimônio cultural, terão outros temas como mobilidade, parques urbanos. Então o Profos em si trabalha nessa linha de identificar as demandas e procurar unir forças para resolvê-las da melhor forma possível. Professor, dá para a gente sentir também o peso desse seminário, já em função da presença do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, né, o Jefferson Dantas Novolá. Exato, o Jefferson é uma cabeça, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco mais de um mês. Ocasionalmente, numa viagem que a gente fez para Cascavel, fomos conversando e eu descobri o quanto ele é envolvido nas questões de preservação do patrimônio. Ele tem mestrado na área de restauro e ele viaja o Paraná inteiro, conhece o estado como ninguém, e quando ele viu a realidade de Foz, ele se sensibilizou. Ele assim, poxa, por que que... Eu expliquei a situação da lei de tombamento, falei da casa do Schink e outras pérolas que a gente conhece. Ele disse, não, nós temos que fazer alguma coisa. Entende? Então, na hora que a gente começou a organizar o seminário, eu pensei, ele é o cara para vir puxar isso. E o professor Mikael, que é doutor em história, acabou de lançar um livro sobre a história de Foz do Iguaçu, e mais uma série de convidados especiais. O professor, nós vamos ter presença do Leandro Costa, da AEF, nós vamos ter a presença do vereador Newton Bobato, o José Afonso, que é outra cabeça assim, que pensa a história da nossa região, tem muita contribuição a dar, a professora Renata, da UNILA. Enfim, nós temos uma equipe ali agora preparada para a gente ver se a gente consegue alinhavar talvez um primeiro projeto, uma primeira iniciativa em relativa à questão do tombamento. É importante a gente ressaltar, a Prefeitura está desenvolvendo um projeto do Museu do Pioneiro aqui para Foz. Eu tenho participado, né, através da representação da Uniamérica nesse projeto, que é extremamente louvável, é uma excelente iniciativa, tudo confluindo nos 100 anos de Foz. Entende? Eu acho que a gente precisa efetivamente fazer alguma coisa agora, né? Nós estamos no momento de conseguir tirar da inércia a questão do patrimônio cultural. Uma coisa que a gente percebe, conversando com empresários, conversando com autoridades, normalmente essa frase chega para mim: não, a gente não, o problema não é recurso, nós precisamos de projetos. Então, a gente que trabalha com um curso de arquitetura, a gente vê que o que mais se faz num curso de arquitetura são projetos. Entende? Então a gente tem que aproveitar esse momento, esse movimento, e colocar professores, alunos, convidados para debater e começar a fazer os projetos que interessam para a cidade. E principalmente, professor, fazer com que isso chegue até o conhecimento do iguaçuense, né? Que ele se torne conhecido, né? Exato. Thaís, porque isso também é uma das funções do Polo Iguaçu, está também imbuído também nessa iniciativa de fazer com que o iguaçuense tenha acesso, né? E sabe, puxa, nós temos patrimônio histórico, sim, temos prédios históricos que merecem, sim, ser resgatados. Com certeza. Exato. E a partir do momento que a pessoa, o cidadão, né, valoriza o seu patrimônio, isso reflete em toda a cidade, né? Verdade, professor. A palestra é aberta à população, já até como nós falamos aqui, fazer com que o Iguaçuense tenha conhecimento. É aberta a toda a população. É aberta à população, inscrição gratuita para os nossos alunos do ensino superior que estão ouvindo a nossa entrevista aqui. Nós vamos dar declaração que você pode usar isso para validação de estudos independentes. Todo curso de graduação exige isso. Então, assim, é uma grande oportunidade de você entrar no debate, isso para alunos de qualquer curso. Não necessariamente de arquitetura ou de engenharia, alunos de qualquer curso da administração, da história, antropologia, ciências sociais, o debate acerca da preservação do patrimônio é interdisciplinar. Todos podem contribuir com suas ideias. E é uma oportunidade também para quem for participar, conhecer a nova sala de aula da Uniamérica. Active Learning é uma sala completamente diferente dos moldes tradicionais, e o curso de arquitetura já vai começar com essa nova sala de aula, uma nova metodologia de ensino, e é uma oportunidade de conhecer. Uma curiosidade, Cris, que a Fernanda Fedrigo, né, do Polo Iguaçu, foi quem entrou em contato conosco primeiro. Quando ela conheceu a metodologia, eu falei para ela assim: olha, ó, a gente precisa de problemas, né? Os nossos alunos precisam resolver problemas. Ela olhou para mim e falou assim: Alexandre, nós temos pelo menos uns 200 projetos para vocês fazerem. Tá bom para começar, no curso de arquitetura. Então vamos começar com dois. Entende? Então a gente está envolvido em dois projetos hoje com o Instituto Polo Iguaçu. Entende? Então, assim, essa metodologia permite com que a gente vá à sociedade buscar situações complicadas que requerem debate, amadurecimento, e o próprio Polo é uma ONG ideal para poder dar visibilidade e levar isso para a sociedade. Acontece também, junto com toda a programação, já está lá, a primeira mostra de projetos patrimoniais de Foz do Iguaçu. Isso, a gente convidou alunos, professores que têm trabalhos interessantes para expor através de banners. Então nós vamos ter um momento para isso no Coffee Break, onde esses trabalhos vão ser apresentados, expostos. Porque a ideia é mostrar soluções, ideias, resgatar. Teve muito projeto e muita ideia que já foi feita e pouca gente conhece. Então, a nossa intenção é dar visibilidade para esses projetos. A partir das 14h, então, na Uniamérica. Na Uniamérica, aguardamos todos interessados. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa programação, nesta manhã de sábado. Vocês abriram espaço na agenda, né, envolvidos com a programação, tiraram esse tempinho para vir até aqui. Thaís, obrigada. Parabéns pela essa iniciativa do Polo Iguaçu, do Instituto Polo Iguaçu. Professor também pela essa iniciativa. E que esse curso aí de arquitetura, né, que ele sirva mais do que simplesmente ensinar os alunos ali a fazer projetos, que vocês possam realmente resolver esses problemas. Exatamente. Né? A proposta é essa. Cris, a gente que agradece a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você. Tá certo, então, um grande abraço. Essa entrevista, então, com o professor Alexandre Baltazar, ele que é o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniamérica, também com a Thaís Soares, representante do Instituto Polo Iguaçu, vai estar disponível logo mais em cbnfoz.com.br. Agora, 11h49. Fazer um rápido intervalo comercial, a gente já volta com a programação até o meio-dia. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: a melhor picanha na pedra de Foz está no Jardim da Cerveja. 3574-5556. CBN Turismo. 11 horas e 53 minutos, temperatura de 33 graus aqui em Foz do Iguaçu. O Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu realizou nesta semana sua 7ª reunião ordinária de 2014, contando com a participação de representantes do Observatório Social de Foz do Iguaçu. Entre os temas debatidos, os preparativos para a escolha do Prêmio 100 Anos de Turismo, a pauta do governador reeleito Beto Richa para o turismo do Paraná e de Foz do Iguaçu, os problemas de acessibilidade no interior do Parque Nacional do Iguaçu e também a postura do Contur quanto ao projeto que previu o aumento no número de vereadores na Terra das Cataratas. A diretoria do Contur, que também analisou a indicação do núcleo de projetos para fazer parte do caderno de boas práticas no turismo, elaborado pelo Ministério do Turismo, decidiu criar uma comissão para levar ao governador reeleito quais são as reais necessidades do turismo de Foz do Iguaçu e o que o setor espera do governo do estado no mandato que inicia em janeiro de 2015. O risco de que casos de ebola prejudiquem o turismo na região de fronteira também foi debatido pelo Conselho, que deve voltar a reunir-se no dia 20 de novembro em sua sede localizada na Avenida das Cataratas, em frente ao Hotel Bourbon. O Conselho de Administração do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu anunciou nesta sexta-feira alterações na diretoria executiva da companhia, com a extinção de 3 dos 4 cargos de diretoria. Não fazem mais parte do centro o diretor de marketing Sidney Silva Prestes Júnior, Aldomiro Alves Grilo, da diretoria técnica, e Plínio Ricardo Scapini, diretor administrativo financeiro. Para os cofres públicos, segundo a Prefeitura, a economia mensal será de cerca de R$ 44 mil reais mensais. A intenção do poder público é repassar a gestão do espaço às mãos da iniciativa privada mediante contrato de concessão. 11 horas e 55 minutos, os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, que precisarem justificar o voto neste domingo, 26 de outubro, poderão realizar o ato no Centro de Recepção de Visitantes. Uma mesa de justificativa de votos estará disponível para os turistas das 8 da manhã às 5 da tarde no auditório da Unidade de Conservação. A visita turística poderá ser feita das 10 da manhã às 6 da tarde. A mudança no horário de atendimento tem o intuito de garantir o direito dos funcionários do Parque Nacional do Iguaçu de votar. Todas as atividades, passeios e serviços oferecidos aos turistas serão mantidos normalmente. Serão colocadas também duas urnas de votação que pertencem à zona eleitoral 204 das sessões 34 e 35, que estarão disponíveis para receber o voto de 242 eleitores. Na última terça-feira foi realizada a rodada de negócios BNT Mercosul em Santiago, no Chile, onde o Destino Iguaçu marcou presença. Além disso, os atrativos de Foz do Iguaçu participaram nesta sexta-feira da segunda etapa do BNT Mercosul em Córdoba, na Argentina. O evento é itinerante e tem como objetivo promover os pontos turísticos brasileiros para os principais polos emissores de turistas estrangeiros da América do Sul, além de ajudar na geração de negócios aos empresários brasileiros e estimular de maneira significativa o fluxo de turistas para o Brasil. O destino participa do evento de forma integrada dentro da estratégia Foz do Iguaçu Destino do Mundo. O mercado chileno é o 6º maior emissor de turistas estrangeiros para o Brasil, com 250.586 visitantes em 2012 e o 10º maior emissor de turistas estrangeiros para Foz do Iguaçu, com 16.178 visitantes em 2013. O Legislativo de Foz do Iguaçu aprovou em primeira discussão na sessão da última terça-feira o projeto de lei que estabelece as normas sobre a política pública municipal de turismo, definindo as atribuições do governo municipal no planejamento e desenvolvimento do setor. A política prevê a elaboração do Plano Municipal de Turismo, PANTUR, que será feito pelo órgão gestor da área na cidade, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo. A política municipal de turismo oficializa também a gestão integrada que está em prática desde a década passada em Foz do Iguaçu. CBN Turismo. E vamos agora às opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. O Zeppelin Old Bar traz aí o The Doors Covers e também tem o cover do Creedence e Raul Cover no Balinas Pub. Já na London Club, a opção é Oktoberfest de Foz do Iguaçu. O Leandro Rosa e o João Vitor Matheus agitam a noite na Woods Bar. E para o pessoal que gosta de música gospel, a grande opção é o show com o Fernandinho, o cantor gospel Fernandinho, na ONU Music Hall. E já nas opções de cinema, temos aí a atração Drácula, a história nunca contada no Cine Boulevard. Também é outra aqui, é o Maze Runner, Correr ou Morrer, também no Cine Boulevard. E a animação Festa no Céu. No Cine Cataratas, a opção, a atração em cartaz é o filme Protetor, com Denzel Washington. Também Festa no Céu, a animação. A Bela e a Fera, na sala 2. Na sala 3, Trash, A Esperança Vem do Lixo. Na sala 4, Drácula, A História Nunca Contada. 11 horas e 59 minutos, chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 25 de outubro de 2014, programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação do CBN, também no site cbnpos.com.br, onde esse programa estará postado instantes na íntegra para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN, na sequência programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento Jardim da Cerveja. 21 anos de lazer e sabor.